Poema dos Seres Marinhos da Ria de Aveiro. O pato real, com o seu colar verde, é bonito, é elegante, é estiloso e voa lindamente no céu. A enguia é comprida e passeia calma e vaidosamente pela Ria de Aveiro. O cavalo marinho ficou no fundo da ria, como uma linda estátua, brincando entre as algas. O flamingo, com a sua cor rosa, é elegante, bonito e dança lindamente balé clássico. Linda é a garça, linda como uma rainha, elegante e brilhante, passeia na Ria de Aveiro. O corvo marinho, negro como a noite, vaidoso como um rei, mergulha todo contente na Ria de Aveiro. A ostra guarda uma pérola na sua ostra sostra durante um ano e agrada às sereias que adoram pérolas. O mexilhão preto por fora e azul por dentro, da cor da água do mar, da ria e dos mirtilos, é o mexilhão molengão. O pato marreco é famoso. É castanho e voa rápido, tão rápido como um sonic. A andorinha do mar voa como uma flecha. É muito elegante com o seu bico vermelho e touca preta na sua cabeça. Com as suas pernas altas, finas, elegantes e cor de laranja, o Pernalonga passeia lindamente pela Ria de Aveiro. Lindo berbigão, tens cor de ouro. És famoso, guardas segredos dentro da tua concha e caminhas na areia com muita delicadeza. A rica e linda amêijoa guarda na sua concha um dócil, fofinho e pequeno bichinho. O camarão é cor de laranja e branco quando está cozido. Obrigado por seres tão saboroso para nos deliciarmos contigo. Fazes também as delícias dos flamingos. Linda lontra, escondida e secreta, vives no meio das algas e preferes sair à noite. Peixe-aranha, ela craia e pica-pica. Não serve para comer nem para brincar. E o seu veneno pode nos estragar o dia. Pilrito, pilrito pequenito, salta, salta sem parar. Saltas tu, salto eu, salta, salta sem parar. Jardim de Infância de Santiago. Grupo 4.